Nova, sempre consigo. De Oliveira do Hospital, para todo o mundo. Muito bom dia, tal como prometido, vamos destacar hoje a queima das fitas de Oliveira do Hospital, está aí mesmo à porta, acontece de 1 a 4 de maio no Parque do Mandanelho. Connosco temos Marcela Ribeiro, Presidente da Associação de Estudantes da ESTGO, para nos falar então desta iniciativa e desde já saudar e obrigada por estar connosco. Obrigada eu pela oportunidade de estar aqui, não é? Muito bem, vamos então falar um pouco da Associação de Estudantes, até antes de falarmos desta iniciativa da queima das fitas, que certamente é um momento muito esperado por todos os estudantes. Quando é que foi eleita esta nova Associação de Estudantes? Nós tomamos posse da Associação de Estudantes no dia 8 de dezembro de 2023. E o que é que levou a candidatar-se? Tentar, se calhar, melhorar um bocadinho o funcionamento das coisas que temos até agora, não é? Tentar dar assim uma reviravolta e também muita garra e muito empenho da nossa parte para que fazer mudar isto. Falando um bocadinho mais concretamente da Marcela, quem é a Marcela, de onde vem, anos e sendo aluna deste GO, qual é o curso? Eu sou do curso de Contabilidade e Administração. O último ano da licenciatura. Venho de Passos de Ferreira, não é assim tão longe daqui quanto isso, portanto também não... Pronto, e tenho 22 anos, quase a fazer os 23, e estou aqui em Oliveira do Hospital. E o que é que levou a escolher Oliveira do Hospital? Na realidade, eu não sabia que vinha para Oliveira do Hospital, eu pensava que vinha para Coimbra. Tanto que depois eu cheguei aqui e eu, ok, isto não é Coimbra, estamos um bocadinho longe ainda. É uma realidade que acontece com muitos jovens. Sim. E depois, o primeiro impacto? Eu nos primeiros tempos pensei em candidatar-me para o ar, não desistir... Mas, não sei, algo que fez com que eu ficasse e cada vez mais tenho vindo a gostar mesmo de Oliveira. Nós temos vindo a falar com vários alunos que te contam esse mesmo testemunho. Estando depois cá, conhecendo as pessoas, o que faz ficar são as pessoas. Sim, sem dúvida. E também essa opinião, sendo aluna já de terceiro ano, a opinião que tem dos alunos que ingressam é essa? Sim, sim. Muitos estudantes mesmo também lá estavam enganados, mas chegam aqui e também dizem que não quero isto, vou sair daqui, eu queria ir para Coimbra, e depois acabam por ficar e acabam com as licenciaturas, às vezes fazem dupla licenciatura ou então mestrado também. E enquanto Presidente da Associação de Estudantes, também há esta preocupação a integrar os alunos na comunidade estudantil? Claro que sim, e a partir do momento em que nós gostamos de Oliveira, também queremos fazer com que quem venha também goste e também sinta o amor e o carinho pela cidade que nós sentimos. E o que é que tem a dizer de Oliveira do Hospital então? Muito acolhedor. Acho que é mesmo, lá está, as pessoas, o facto de estarem sempre unidas, sempre prontas para ajudar para tudo, mesmo agora para a queima das fitas, como para a latada, tanto como câmara, como pessoas aí à volta, como cantinho, o Sr. Jorge está sempre pronto para nos ajudar também. Acho que é incrível o facto das pessoas dizerem, não, vão, isto vai dar certo, nós estamos aqui para ajudar. Isso é muito bom. Não estão arrependidas, então? Não, nada. Muito bem. Falando então da Associação de Estudantes, quais é que são os grandes objetivos? Certamente também é ter um bom ambiente na comunidade estudantil, mas assim, os grandes objetivos para este mandato? Lá está. Um dos nossos objetivos era mesmo tentar dar aqui assim uma mudança a isto, fazer com que haja mais atividades, mais integridade por parte da associação com os alunos, demonstrar muitas coisas, porque eu não cheguei a saber de muitas coisas, mas nós queríamos mostrar isso. E, claro, mostrar que estamos também cá sempre para ajudar em tudo. Muito bem. Olhando para a constituição da Associação de Estudantes, tem alunos do primeiro, do terceiro ano, há de vários cursos. Como é que é assim, um modo geral? De primeiro ano não temos, porque a Associação de Estudantes não pode ter alunos de primeiro ano. Então, mas sim, temos de segundo, terceiro e... De vários cursos. Sim. Muito bem. Falando então desta iniciativa que nos traz cá hoje, a Queima das Fitas, certamente que é um momento esperado pelos estudantes, nada como umas boas noites de diversão. Quando é que é? Onde é que é? Conte-nos um pouco sobre isto. Então, é do dia 1, ou seja, começa já amanhã até sábado à noite. Vai ser no Parque do Mandanelho, como disse, As portas estão abertas a partir das 10h30 ou 11 da noite, por isso quem quiser aparecer é sempre bem-vindo. E qual é que foi a preocupação na elaboração do cartaz? Certamente que tentam sempre agradar a todos os gostos. Olhando para o cartaz, qual foi a preocupação? E pode-nos mesmo dizer quais os artistas? A preocupação foi mesmo dar uma boa noite aos estudantes. Eu falo por mim, é o meu último ano. Eu queria fazer com que a queima fosse um momento inesquecível. Não é que o ano passado não fosse, mas é o meu último ano, tem outro impacto. E assim como era para mim, era para muitos dos meus colegas. Como também é a primeira queima, que também nunca se esquece, não é? E então foi mesmo focar-nos em dar bons momentos a toda a gente que lá esteja presente. Vamos ter então para quarta-feira o DJ Luís Pinheiro e o DJ Fausto, que é o nosso DJ residente, vai estar todos os dias a tocar. Depois, para quinta-feira, temos o DJ Edgar Marques e o DJ Fausto, outra vez. E depois, sexta e sábado, que são os nossos melhores dias, temos então o DJ Augusto, que é o DJ oficial da Anitta, e o Gonçalo Martins. E para sábado, temos o MC Gomes, que tem o famoso hit do Maracujá. E depois temos a Nuna e o DJ Arménio Minhoca, que é um dos nossos colegas e que está lançado no mundo da música como DJ, e então nós também quisemos acolher. Quanto aos preços, será que nos pode adiantar também? Sim. Nós temos o passo geral, que é de 15€, e este ano decidimos fazer uma coisa nova, que é o passo de fim de semana. Porque nós temos muita gente, mesmo daqui da Oliveira, que trabalha durante a semana, mas querem ir curtir um bocadinho à noite. É isso que eu ia perguntar, porque isto é uma festa não só académica, mas querem vir também à população oliveira. Sim, sim. E então, fazer o passo de sexta e sábado. Fizemos o passo de sexta e sábado a 10€, e depois os diários é quarta e quinta 5€, sexta 6 e sábado 7. Muito bem, nesta organização da Câmara das Fitas contam com apoio, já também falaram da Câmara Municipal, certamente que da própria escola. Sim, sim, a Câmara Municipal tem sido sempre um grande mesmo apoio para nós, tem-nos ajudado em tudo, desde palcos a tendas, a mesmo apoio financeiro, tem sido mesmo muito incrível a nível disso, tem estado sempre lá para nos ajudar, é muito fixe. E a escola também, certamente? Sim, claro que sim, a escola está-nos sempre a apoiar, também lá está no que pode, porque a escola não pode ajudar a nível financeiro, mas tenta sempre, ou divulgar cartazes, ou nem que seja aquela palavra de, bom, vocês conseguem fazer isto, já é muito bom de saber por parte da escola, e estão sempre lá também. E na elaboração deste cartaz, certamente os artistas têm custos, como é que consegue garantir este cartaz? A Associação de Estudantes vai fazendo algumas atividades, ou contam com estes apoios que acabámos de falar? Contar nós nunca podemos contar, não é? Porque nem sempre é o mesmo valor e depois depende muito também. Mas temos feito atividades ao longo do ano, ainda há questão de um mês, três semanas. Fizemos um sunset no Parque dos Marmelos, correu muito bem, foi muito divertido, acho que todos gostaram muito disso. E lá está, é por essas pequenas atividades, como também tivemos uma barraquinha na Feira do Queijo, lá a representar a Associação de Estudantes, vamos arrecadando algum dinheiro para conseguir colmatar os custos. Muito bem, estamos já a terminar a nossa conversa. Eu prometi que íamos ser muito breves. Quais é que são então as grandes expectativas para esta Câmara das Fitas? Nós estamos com muitas expectativas, principalmente para sábado e domingo. Sábado e domingo não, peço desculpa. Sexta e sábado. E acho que vão ser atingidas. Muito bem, então certamente que estará também prestes a dizer adeus ao Oliveira do Hospital em breve. Sim, e infelizmente vai deixar saudades da cidade? Claro que vai. O que é que se leva da Oliveira do Hospital? Tudo, o amor, o carinho, o respeito pelas pessoas, tudo. E é também na universidade que fazemos os melhores amigos, também posso dizer isto, que também comprovo. Sem dúvida, tenho mesmo pessoas que eu levo daqui para a vida, são mesmo incríveis. Alunos de vários pontos do país também se encontram aqui nesta. Sem dúvida, sim. Desde norte a sul, como as ilhas também. Muito bem, Marcela, muito obrigada. Da Rádio Boa Nova, desejamos todo o sucesso para esta Queima das Fitas e também mostramos disponibilidade para colaborarmos em tudo o que for possível. Muito sucesso. Obrigada. Ficamos então com Marcela Ribeiro, a Presidente da Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital. Marque já na sua agenda. A Queima das Fitas começa já amanhã no Parque do Mandaneiro e prolonga-se até ao dia 4 de maio. Tudo depois para conferir o nosso site e redes sociais e poderá escutar de novo esta entrevista. Da minha parte é tudo.